Seção 31 de Joanna Eyre, de Charlotte Bronte. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Narração de Raquel Moraes em 2023. Seção 31, capítulo 31. Minha casa, pois, é uma choupana de um quartinho, com paredes caiadas e soalho asseado, quatro cadeiras, uma mesa, uma pêndula e um serviço de louça para chá. Em cima fica uma câmara das mesmas dimensões que a cozinha, contendo um leito de madeira e uma cômoda pequena, mas ainda assim grande demais para minha pouca roupa, apesar de minhas amigas, gentis e generosas, me terem provido com todo o necessário. É pela tardezinha. Dispensei a criadinha com uma laranja por gorjeta. Estou sozinha, assentada diante da lareira. Abri a aula com 20 discípulas, das quais 3 sabem ler, mas nenhuma escrever ou fazer contas. Algumas fazem trabalhos de malha e poucas costuram. Por causa do dialeto que falam, apenas nos entendemos umas às outras. Várias são tão incivis, rudes e intratáveis como ignorantes, enquanto outras se mostram dóceis, desejosas de aprender e de me agradar. Não acharei o céu nesta vida de mestra rural, mas tampouco poderia deixar de encontrar grande satisfação em desenvolver estes germes tão variados. Para que iludir-me? Sinto-me até certo grau desolada e, por tão idiota, desgraçada. Desfaleço ao aspecto de toda esta pobreza, ignorância e rudeza que me rodeia. Mas sei que estes pensamentos não são bons e que amanhã já não os terei tão maus e, em poucas semanas, talvez os tenha eliminado por completo. Entretanto, deixa-me fazer uma pergunta a mim mesma. Seria melhor ter-me rendido à tentação, prestado ouvidos à paixão, em vez de ter feito esforços penosos, ter-me deixado prender na rede de seda, adormecendo sobre as flores que a cobriam, ter acordado no clima brando do sul, rodeada pelo luxo de uma vila principesca, viver como mulher do Sr. Rochester, delirante em seu amor por certo tempo, pois ele me teria amado, e amado muito no começo. Ah, ele me amava deveras, e nunca outro me há de amar como ele. Nunca mais hei de gozar a doce homenagem prestada à beleza, mocidade e graça, pois nunca outro homem há de achar em mim estes encantos. Mas onde vaguei a minha fantasia? Que palavras, que sentimentos são os meus? Repito, seria melhor ser a escrava no paraíso de um desvairado, febricitante da aventura de uma hora passageira, e em outro momento ficar sufocada pelas lágrimas amargas do remorso e da vergonha? Ou ser mestra de escola, livre e honesta e tranquila de consciência em um recanto da saudosa Inglaterra? Ah, como estou persuadida que fiz bem em ficar fiel aos princípios da razão e à lei de Deus, desprezando e abafando os impulsos frenéticos da paixão. Deus tem me guiado e guardado. Agradeço-lhe a suave providência. Levantei-me para contemplar da porta o pôr do sol e os campos tranquilos que jaziam entre a escola e a aldeia. Os pássaros trinavam seus últimos gorjeios. O ar era brando e o orvalho como bálsamo. Enquanto olhava e imaginava que era feliz, surpreendi-me daí a nada chorando. E por quê? Pela sina que me apartara do meu amo, daquele que não havia de ver mais. Pela fúria e mágoa que, por causa de minha fuga, talvez o arrastasse tão longe do caminho reto que não houvesse esperança de restauração final. Com estes pensamentos desviei o rosto da tarde amena e do vale saudoso. Cobri os olhos e encostei a cabeça no umbral. Porém, em breve, um ruído débil do lado da cancela me fez erguer a vista. Um cão, o velho Carlos do Sr. Rivers, queria forçar com focinho a cancela em que seu dono se apoiava, de braços cruzados, de testa franzida, de olhar grave, quase contrariado. Pedi-lhe que entrasse. Não, obrigado. Não me posso demorar. Só lhe trago um pequeno embrulho que minhas irmãs deixaram para a senhorita. Acho que contém uma caixinha de crayons, lápis e papel. Fui receber o presente bem-vindo. Examinou meu rosto e não pôde deixar de descobrir os vestígios das lágrimas. Achou o trabalho do primeiro dia mais árduo do que esperava? Ah, não, pelo contrário. Julgo que me entenderei perfeitamente com as crianças. Talvez as acomodações, a choupana, a mobília tenham desapontado suas esperanças. São, em verdade, reduzidas, mas... Atalhei. Minha casa é decente e abriga-me perfeitamente. A mobília é suficiente e cômoda. Nem sou tão criança e tão sensível que chore pela falta de um tapete, de um sofá ou de uma baixela de prata. Além disso, faz 5 semanas não tinha nada. Fui uma rejeitada, uma mendiga, uma vagabunda. E agora tenho amigos, uma casa, um emprego. Admiro a bondade de Deus e de meus amigos. Não me posso amofinar. Muito bem. Espero que sinta o contentamento que professa ter. Não sei o que a senhorita deixou atrás de si, mas, em todo caso, queria aconselhá-la que resistisse firmemente a qualquer tentação de olhar para trás. Siga a carreira atual constantemente, pelo menos por alguns meses. É o que pretendo fazer. Custa dominar nossas inclinações, dar outro rumo a nossas tendências naturais. Impossível, porém, não é. Sei isto de minha própria experiência. Deus nos deu, em certo grau, a força de traçarmos para nós a nossa sorte, de maneira que, quando nossas energias exigem um nutrimento que, nas circunstâncias dadas, lhes não podemos proporcionar, apenas precisamos buscar e achar-lhes-emos outro posto, tão forte e salutar como negado, e talvez mais puro. Faz 1 ano que me sentia extremamente triste por imaginar que cometera um erro em fazer-me clérigo. Ardia pela vida mais ativa do mundo, pelos trabalhos excitantes da carreira literária ou artística ou oratória, tudo, enfim, que não fosse ministério sagrado. Tinha a impressão de que devia ou mudar de vida ou morrer. Tudo mudou de um golpe. Deus incumbiu-me de uma missão cujo desempenho cabal exige destreza, força, coragem e eloquência, as melhores qualidades do soldado, estadista e orador, pois todas elas convergem em um bom missionário. Desde o momento em que resolvi tornar-me apóstolo, o estado de meu espírito mudou. As cadeias caíram de minhas faculdades, deixando só algumas feridas que o tempo deve cicatrizar. Com a morte de meu pai, desapareceu o último estorvo legítimo. Arranjam-se os negócios, provê-se um sucessor para Morton quebra-se ou corta-se um ou outro laço sentimental, haverá um último conflito com a fraqueza humana, no qual não posso deixar de vencer, porque fiz o voto de vencer e troco a Europa pelo Oriente. Disse tudo isto com sua voz peculiar, abafada e ao mesmo tempo enfática. Ambos de costas viradas para a vereda fitávamos o pôr do sol. O murmúrio do regato no vale era o único som perceptível, e por isso foi natural sobressaltar-nos, quando uma voz alegre e argentina exclamou: Boas tardes, Sr. Rivers, e boa tarde, velho Carlos. Seu cão é mais pronto em conhecer amigos do que o senhor. Ele fitou as orelhas e agitou a cauda quando eu estava na extremidade do campo, enquanto que o senhor ainda me vira as costas. Era verdade. Apesar de o Sr. Rivers ter levado um susto aos primeiros daqueles acentos musicais, como se um raio tivesse partido uma nuvem por cima de sua cabeça, ficou no remate da frase na mesmíssima posição, apoiando os braços na cancela e com o rosto virado para o poente. Afinal, voltou-se vagarosamente. Como uma visão do outro mundo, parava à distância de 3 passos dele uma figura vestida de branco, uma forma juvenil e graciosa, de contornos cheios e contudo finíssimos. E quando, depois de acariciar Carlos, levantou a cabeça, enxerguei um rosto de formosura tão acabada como apenas se podia esperar pudesse criar nosso clima nevoento. Admirei a menina do íntimo do coração. Desta vez, a natureza se tinha esquecido de seus modos de madrasta e derramara sobre esta favorita a cornucópia dos dotes mais escolhidos a seu dispor. E que pensará o Sr. John Rivers a respeito deste anjo terrestre? Já tirou seu olhar da fada e examina um pé de margaridas que cresce na margem do atalho? É uma tarde amena, mas a hora é adiantada para a senhorita estar fora de casa. Disse ele, pisando as cabecinhas níveas das flores. É porque voltei só esta tarde de uma viagem, e papai informou-me que o senhor abriu a escola e que a nova mestra chegou. E por conseguinte, depois do chá, pus o chapéu e corri vale acima para vê-la. É essa? É. Disse o senhor João. A senhorita está gostando de Morton? Perguntou-me, com agradável ingenuidade. Acho que me darei bem aqui. Ao menos tenho bastantes razões para supô-lo. As alunas estiveram tão atentas como espera? Perfeitamente. Gosta da casa? Muito. Mobilhei-a bem? Com muito gosto. E acertei na escolha da pequena criada? Acertou. Ela é dócil e obediente. Esta combinação felicíssima de dotes, de fortuna e natureza era, pois, a senhorita Oliver. E de visitá-la às vezes e ajudá-la a ensinar. Será uma distração interessante. Ah, Sr. Rivers, eu me diverti em S. A noite passada, ou antes, esta manhã, dancei até 2 horas. Os oficiais do 10º Regimento são os homens mais agradáveis do mundo. Como eles levam as lampas a toda a nossa rapaziada de caixeiros? O Sr. Rivers comprimiu os lábios e deitou um olhar extremamente severo à menina risonha, mas só recebeu em resposta outra risada. Depois ela tornou a acariciar Carlos, dizendo: O pobre Carlos ama-me. Ele não é rigoroso e incomunicável com os amigos. E se pudesse falar, não ficaria tão calado. Entretanto, observei como os olhos solenos do Sr. João se derretiam em um fogo repentino e começavam a brilhar numa emoção irresistível. Tornou-se assim quase tão belo o homem como ela era mulher formosa. O peito de onde o coração queria saltar para a liberdade começou a arfar, mas refreou-o, como um cavaleiro resoluto domo corcel que se empina. Não respondeu, nem por palavras nem por gestos, a gentil solicitação. Papá diz que o senhor já não nos visita. Continuou a senhorita Oliver, buscando-lhe o olhar. Papai está sozinho esta tarde e não se sente bem. Não quer voltar comigo e fazer-lhe uma visita? Não é hora conveniente para importunar o Sr. Oliver, respondeu João. Hora inconveniente? Declaro que é muito conveniente. É exatamente a hora em que ele mais deseja companhia. Depois que fecha a fábrica, não tem com o que se ocupar. Ora, Sr. Rivers, tenha bondade de vir. Por que está tão esquisito, tão severo? Como não obtivesse resposta, continuou. Ah, esquecia. E sacudiu a cabeça coroada de anéis, como escandalizada de si mesma. Sou uma estouvada. Peço-lhe desculpa. Esqueci inteiramente que o senhor tem boa razão para ficar avesso a tomar parte em minhas tolices. Diana e Maria partiram. A casa da charneca está fechada e o senhor com saudades. Lamento-o sinceramente. Venha ver papai. Esta noite não, senhorita Rosamunda. Falou como um autômato. Devia-lhe custar imensamente recusar. Bem, não me posso demorar mais. Se o senhor teima assim, deixo-o. Boas noites. Estendeu a mão. Ele apenas o tocou e repetiu com voz oca e baixa. Boas noites. Ela voltou-se para ir embora, mas logo tornou. O senhor não está bem? E bem podia ela perguntar assim, pois o rosto do senhor João estava branco como o vestido da menina. Estou perfeitamente bom. Asseverou ele e com uma mesura deixou a cancela. Ela afastou-se em uma direção e ele em outra. A menina, enquanto caminhava como uma fada a passos ligeiros pelo campo, virou-se duas vezes. Mas o Sr. Rivers seguiu com pé firme a vereda que seus olhos fixavam. Este espetáculo do sacrifício e sofrimento alheio deixou meus pensamentos da consideração exclusiva da própria miséria. Diana qualificara seu irmão de inexorável como a morte, e não exagerara. Fim da sessão 31.